Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aquele estranho todo, Jovem Nerd, eu enjoo no mar. Aqui é Gabriel Dredge, eu me transformei na mudança que eu queria ver no mundo, mas o mundo não mudou. Ah, mas começa com você, começa com o homem no espelho, rapaz. Aqui é Pierre Schurman, eu sou amante da vida simples no mundo complexo. Aqui é Azaghal, eu já vivi várias vidas, mas nenhuma dessas aí. É verdade, Azaghal tem várias vidas aí, cara. Muito bem, nerds, estamos juntos com duas figuras muito carismáticas e muito importantes para nós entendermos os meios alternativos de vida. Assim, rapaz, nós, eu e Azaghal, nós temos a vida mais ordinária possível. Agora, esses caras, cara, Gabriel Dredge saiu da cidade para montar uma ecovila, cara. E eles trabalham para a própria subsistência, muito maneiro. Pierre Schurman, não precisa apresentar, né? Esse sobrenome, acho que todo mundo conhece. Viveu meia vida no mar, não é, Pierre? Mais ou menos isso, cara. Cresceu no mar. Um bom tempo. Criei galra. Vamos conversar sobre a vida desses caras e como pode ser, como a gente pode sair do padrão da sociedade depois do meio. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast! Vamos! E Azaghal, essa semana nós estamos muito empolgados porque estreou Nerdologia! É verdade, eu não tô tão empolgado. Que isso? Eu sou um cara contido. O cara até parece, ele gosta de manter a fama de eu mal. Eu estou interessado, eu estou feliz. Eu estou feliz porque o programa já começou. Começou, né? Com patrocinador. Olha esse, isso me deixa empolgado. Cara, Nerdologia agora é um canal próprio do YouTube. Uma produção Amazing Pixel, Azaghal. É verdade, isso me deixa é muito orgulhoso. Nós prometemos e nós cumprimos. Olha aí, Amazing Pixel aparecendo aí. Que vai ser aquela análise nerd toda semana, toda quinta-feira, apresentada pelo Átila Iamarino, que está sempre aqui nos Nerdcasts de Ciência, um cara espetacular, muito isso, bom. Isso, exatamente. Esse primeiro programa, por exemplo, ele falou sobre levante zumbi. Exato. Quanto tempo uma pessoa leva para virar zumbi? É 2 segundos? É 1 hora? É 1 dia? Ele analisa isso cientificamente. É, muito com bom. Com viés pop. Muito bom. E agora esse é o primeiro spin-off que a gente faz. Tem que fazer, cara, outros spin-offs. Muito bom. Aliás, temos também que dar parabéns para a arte e a edição de Rodrigo Tucano. Isso, que exatamente. É espetacular, cara. Ele edita também programas de Jacaré Banguela. Ele também edita programas do canal Nostalgia. Ele tá demais. Eu não sei como é que ele consegue, cara. Ele consegue, mestre. Ele tá do jeito dele. Mas muito, cara, esses dois são fodas. A gente bota toda a nossa confiança. Você vê, cara, a gente não faz nada que a gente não acha que vai ser foda, né, Azaghal? Sim. Nós somos diretores do programa, né? Assim, exato, também. Nós somos diretores do programa. Mas eu tô sozinho. Não, mas esses caras foram uma combinação espetacular pra fazer esse programa com essa qualidade, cara. E pode esperar, toda semana tem Nerdologia agora. Exatamente. Cara. Então, se você não conhece, assina o canal, tem link aí no post, é youtube.com/nerdologia, tem um link aí pra você assinar. Não perca toda semana, avise seus amigos. Isso. Aliás, Azaghal, podíamos fazer mais um... Um desafio por vez. Mais um um desafio por vez. Um desafio por vez? É. Tá bom, ok. Então, vai lá, assina o Nerdologia, muito bom. Aproveitando esse momento que nós estamos falando de Nerdologia, vale avisar que a Nerd Store está com camisetas fantásticas. Olha aí, já que falamos de zumbis, né? Exato, camisas baseadas em Walking Dead. Olha aí. Camisa Daryl e camisa Michonne. Muito bom. Qual dos seus personagens mais fodas ever é o seu preferido? Exatamente. Vista a camisa, mate zumbis, seja feliz. Excelente. Nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 19 minutos e eu aderi ao Dreadlock. Muito bem, Azaghal. Muitas mensagens, encontros e Skynets acontecendo aí, Brasil afora, em BH, João Pessoa, Florianópolis, em São Paulo. Muito bom, galera. Se encontrem sempre e bebam com moderação, peguem um táxi pra voltar pra casa. Vão a pé. Ou a pé, exatamente. Vários pratos da cozinha dos nerds, galera se inspirando na cozinha de Jack. Olha, muito bom. Tem até vídeo do pavê de copo. Tem, olha, né? Tá, o pavê de copo, eu nunca imaginei. É, o Jacaré Banguela fez. Fez. Aqui, ficou, ó, excelente. Olha, tem programa, link aí pra você ver. Ficou muito bom o programa, de passagem. Ficou muito bom. Muito bom. Cara, o Pedro Villani, ele fez um prato espetacular chamado Heisenburger. Tá feio o Heisenburger dele, mas o nome é muito bom. O Tucano tem que fazer o Heisenburger. O Tucano tem que fazer uma versão em gourmet, né? Exato. Do Heisenburger. Nossa, tá asqueroso. Então, cara, parece que tá estragado. Mas o nome é muito bom, Pedro. Que é isso, cara? Não sei, cara. É um bacon... Parece que tá estragado. Cara, eu não sei. É bizarro, mas... Heisenburger. Mas fica a dica pro Tucano. Caraca, tem que ter. Peça para o Tucano o Heisenburger. Temos vários nerds, cacete de agulha. João Pedro Rodrigues, Danilo Nascimento, Rafael Ferreira da Silva, Werther Krolling. Arte dos fãs, nós temos a arte do cosplay, o season finale. Ah, não. Season finale, não. É, mas aí acho que vai começar outra temporada logo. Já tem lá o preview de Cozinha de Jack. Vai fazer com o Tucano aí? Acho que eu, pô, tem um Tucano assado ali, então, cara, eu acho que não, né? As montagens são muito fodas, cara. É. Parabéns, Leandro Marques de Almeida, de novo, você é foda. Além disso, ele fez uma parada de pavê de copo, essa febre mundial. Caraca! Nós temos também Esse é o Fantástico Mundo do Jovem Nerd, por Renan Soares, ficou muito maneiro, é muito cara, maneiro. Parabéns. O Jânio Garcia manda a sua versão de Bucentauro. Excelente. Rafael Serri de Freitas manda Breaking Bad Typographic Art. Ficou absurdamente foda. O Rafael, obviamente, é um cara profissional. Você vê pelo portfólio dele que, né, o cara sabe o que tá fazendo. Foi foda, cara. Veja depois outras artes dele em 3D, cara. Cara, animal. Animal. Porra. Temos o Nerdinho e a Nerdinha por Sally Vi. Olha aí. Muito bom. É uma menina? Sally. Temos Orion por Flávia Cristina. Olha aí. Ficou maneiríssimo, maneiríssimo, o cara. Orion da Batalha do Apocalipse. O Orion andando no ombro do Cristo Redentor, cara. Muito ficou bom. Muito maneiro, cara. Puta, essa é uma das cenas, minhas passagens preferidas que eu tenho do livro. Mais uma receita ilustrada dessa vez, de pavê de copo. Essa mania que tomou o país. Por Daniel Coelho. E, por que não, pra encerrar, o pavê de copo rude. Rude. Por Rafael Pacheco. A caneca pra matar zumbi, essa caneca, mano. O mesmo é com pavê de copo pra matar zumbi. Para isso, vários contos da Scanerd, incluindo O Mensageiro do Inferno, de Alexandre Carfer, e Castelo Rá-Tim-Bum, epílogo, por Tiago da Silva Cabral. O que é? Será que é o que fim levou Castelo Rá-Tim-Bum? Que excelente. Caroline Rangel, 24 anos, professora de dança e educação física, Rio de Janeiro, RJ. Amei o Nerdcast sobre Porta dos Fundos, do qual sou super fã. Não tem como falar qual o melhor vídeo, mas posso dizer que o que mais me identifiquei foi a aula de quinta e a aula de segunda por conta da minha profissão. Porém, caro Jovem Nerd, vim falar do pavê de copo. Não. É uma parada, cara. Sem controle. Caraca, cara. Não existe controle sobre o copo. Confesso que nunca provei, mas meu namorado ama esse pequeno prazer. E como a zoação com o Jovem Nerd é inevitável, eu queria saber se o senhor da Oceania deu a ideia de roteiro com esse tema pra galera do Porta. Se pode ser revelado. Não posso falar nossos acordos comerciais com Porta dos Fundos. Mas vale lembrar que existe um desafio pra você, ouvinte fiel do Nerdcast. Ai, ai, ai. E você, novo ouvinte, principalmente você, novo ouvinte. O ouvinte fiel, ele já fez a parte dele. Você, novo ouvinte, que fica mandando e-mail, que acabou de descobrir que tá ouvindo tudo, ok, parabéns pra você. É. Mas isso não basta. Uhum. Você tem que espalhar o Nerdcast pra 5 pessoas que não conheçam o programa. Isso, esse é o desafio. É o desafio. Todos vocês têm que fazer. Quem se fode de todos os desafios, quem é? Ninguém. Ninguém. Você, caraca, mas... É que eu dar uma barra de ouro. Você acha que é se fuder ganhando a barra de ouro? É porque tá, é o pavê de copo, é a barra de ouro gastronômica. Mas a Gal disse que se as estatísticas de downloads do Nerdcast aumentarem por conta do desafio, eu vou ter que comer o pavê de copo. Isso, se elas aumentarem satisfatoriamente graças a vocês propagarem o Nerdcast para 5 pessoas que não conhecem o programa, o Jovem Nerd vai degustar essa iguaria da era moderna. essa iguaria industrializada que é o pavê de copo. Ai, que nojo. Não, que nojo, cara. Você... Você vai conhecer um ovo... Você já comeu pavê de copo? Não, cara. Você não, vai ter seus sentidos abertos para um novo mundo. Ah. Então, se você quer ver o Jovem Nerd se dá bem, você é só compartilhar. Ó, fulano, já ouviu falar Nerd? Não, esse aqui é muito engraçado. menina, tem programa para todo mundo. Quem gosta de ciência, gosta de história, gosta de carnaval, gosta de novela, Big Brother, Pior dos Fundos. É só escolher e mostrar. E manda e-mail dizendo que vocês conseguiram apresentar. Pra, isso, né? Apresentei para 5 pessoas e tal. Tá bom. Faça isso. Vai. Off topic. Herbert Ramos, 22 anos, graduando em biologia e ilustrador científico amador. O que seria um ilustrador científico? Ah, aquele cara que trabalha ao lado do Darwin, ele desenha tartaruga, desenha o jabuti. Resende, a cidade de passagem, Rio de Janeiro. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Nessa terça-feira, dia 8 de outubro, cumpri o desafio de apresentar o Nerdcast para 5 pessoas. Com um extra para não ter erro. Um extra, muito bom. Havia um seminário para apresentar com o tema OGM, Organismo Geneticamente Modificado. Ok. Este que seria apresentado para toda a turma. No momento de montar a apresentação, tive a ideia de incorporar a explicação do Átila sobre o doping genético. E de sobra, forçar os 25 alunos da minha turma a escutarem o Nerdcast. Porra, então ele apresentou pra 25. Foi um sucesso. Antes de tudo, dei uma carteirada na turma citando os títulos do grande pós-doutorado Átila Iamarino. Olha aí. Todos prestaram atenção no seminário. O milagre absoluto. E ainda adoraram o senhor da Oceania Azaghal e rir a doer da sacanagem com o coelho. Ao final da apresentação, recomendei o site Jovem Nerd. Missão cumprida. Aê, muito bom. Vou acrescentando ao Alotone que sim, iremos fazer você comer a nojeira do pavê de copo, que, por sinal, é uma maravilha culinária. Gostaria de agradecer a vocês e ao Átila por me ajudar a conseguir uma boa pontuação neste último semestre. Olha aí, que beleza. Obrigado, sou um grande fã. Para, esse cara já valeu. Aí, já cumpriu o objetivo. Tá, não, mas é ok. Mas não é ainda, não dá pra fazer o pavê ainda. Não dá. Tem que ter mais. Eu quero mais. Acho que a gente calma, pode estender. Vamos estender isso pro Nerd Office também. Caraca, meu irmão. Eu nunca vi alguém reclamar porque vai se dar bem. Rafael Felipe, 27 anos, São Carlos, São Paulo, radialista desempregado. Pode virar um podcaster, cara. Nossa senhora. Olá, Jovem Nerd. Olá, grande rei da Oceania e do pavê do copo. O meu título podia... Não tem esse negócio? Os títulos nobres, eles crescem, né? Isso. Porque originalmente eu sou o senhor da Oceania. Como é que é? Imperador do Universo, era um negócio assim, né? Eu não lembro mais. Rei da Oceania, Senhor do Universo, eu não lembro, alguma coisa assim. Monarca do pavê de copo. Não tem esse negócio? Eu acho que eu tinha que formular isso melhor. Boa, é que vai acumulando os títulos. Vai acumulando os títulos, eu vou pensar melhor nisso. Senhor da Escrotização... Boa. Num comercial de um grande produtor de carne, cujo garoto propaganda é o Tony Ramos. Ok. Aliás, parabéns nessa campanha. Todo mundo sabe, né? A marca. Isso aqui é branding, maluco. Não pude deixar de notar a grande revelação que vai fazer o queixo de vocês caírem no chão. A viagem no tempo é possível. Duvidam? Se isso não bastasse, o Jovem Nerd de um futuro desconhecido está entre nós. Não acredito? Clique no link da imagem, hein, meu Deus. Vamos ver o link aqui no post. Se você quiser ver, você tem que ir no post. Deixa clicar. Eu ver. Não é possível, cara. Que foda. Não é possível. Que foda. Não é possível. Que parada. A parada é inacreditavelmente caralho, foda. Caralho, mas é realmente parecido, cara. E o Jovem Nerd de velho, de barba branca e cabelo caraca, branco, se você da não... da propaganda do Primoi, cara. Caraca, que porra. Inacreditável. Que propaganda é essa, cara? Caralho, cara. Que coisa louca, cara. Caraca. Tem um link aí pra você ver, cara. Mano, é isso. Que absurdo, cara. Rafael Augusto, 28 anos, professor, Bragança Paulista, São Paulo. Professor de quê? Professor. Professor geral? Professor primário, é isso? Não sei. Estou enviando esta mensagem para informar que, em minhas aulas, já utilizei dos seus vídeos do Nerd Office Nerdtour Europa, para mostrar aos meus alunos os lugares onde ocorreram os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Bonito, ele tá fazendo meio que o desafio aí, né? Mostrando para as pessoas. Além de outros pontos turísticos e pontos curiosos, como os castelos e bunkers, etc. Legal. Mas, desta vez, foi um pouco mais longe. Estabeleci como tema de trabalhos bimestrais os nerdcasts sobre Roma, pro primeiro colegial, Brasil Império pro segundo colegial. Cara, ele dá aula pra todo mundo. Uhum. Ditadura militar por terceiro colegial. Ele deve ser professor de história. Ele é professor de história. Né? Onde o objetivo era que os alunos transcrevessem todo o programa. Aí é sacanagem, que merda é essa? Porra, cara. Ou anotassem e criassem um texto explicativo usando referências citadas no programa. Excelente. Cara, se o cara mandou escutar um negócio e transcrever, vai ficar putaço. Foi muito bom, diz ele. É. Acredito que esta foi a maior apresentação em massa de um Nerdcast. Olha aí. Eu não sei, porque você obrigou os caras a ouvirem como dever de casa. É, não, mas aí é divertido. A ideia é essa. Eu não sei, vamos ver. Ele diz aqui que no primeiro colegial A, 45 alunos, no B, 42, no segundo colegial A, 40, no B, 42, e no terceiro colegial, 57 alunos. Olha aí. São quantos? 47, 87... Vai fazer de cabeça. 87, 127, 169, 100, 200, 200, calma, tava quase, 169, 219, 226, eu acho. Que vergonha, né? Os caras vêm aqui, os caras do time de ciência, fazem conta de mongol. Alguns alunos já acompanham vocês, pois há algum tempo realizo a sugestão do site de vocês. Vocês. Alguns alunos, de novo, já compraram camisas e livros. Aê. E também já possuo muitos itens. E vocês, pois acompanho vocês. Há bastante tempo, vocês. Muito bom. Um pouco antes do episódio 50, Conexão Nerd. Boa, muito bom. Muito bom, muito obrigado, cara. Muito obrigado, professor. Ao mestre com carinho. Toca a música. Parabéns pelo trabalho de vocês! E obrigado pelo empenho! Graças ao Nerdcast de vocês, de empreendedorismo, vou começar o meu próprio negócio e também estou começando a produzir alguns videoaulas. Muito bom! Minha formação é geografia. Ó, geografia. E história. Muito bom! Vocês. Grande chance de ser comunista. Grande chance de usar sandália de couro. Tô brincando, Rafael. Caio Duarte, 20 anos, designer gráfico, Guarulhos, São Paulo. Olá, Jovem Nerd, Zagal, tudo bem? Sou ouvinte do Nerdcast há alguns meses e virei fã de vocês. Principalmente da história que há por trás desse site que se transformou em uma grande empresa cheia de boas ideias. E recentemente eu tive um trabalho de faculdade da matéria de empreendedorismo. Agora tem matéria de empreendedorismo? É, uma febre essa porra de empreendedorismo. O tema era empreendedores de sucesso. Quando eu fui fazer a faculdade, não tinha empreendedorismo. Não tinha. Tinha só administração. Não, não é o bacharelado em empreendedorismo, cara. Não existe isso. Mas não tinha nem... Eu não sabia que existia um curso de bacharelismo. Não tem curso. Tem a aula de empreendedorismo na faculdade dele. Então, mas eu acho chocante. Então, na hora eu já falei com o meu grupo sobre usarmos o case do Jovem Nerd para apresentarmos a professora e a turma, e todos apoiaram. Ok. A apresentação foi um sucesso. Todos gostaram e aplaudiram com muito entusiasmo, inclusive a professora. Olha só. Eu fiquei curioso de ver a apresentação dele. Eu fiquei curioso de ver a professora aplaudindo com muito entusiasmo. Os Nerdcasts sobre empreendedorismo foram os que mais me motivaram a usar o exemplo de vocês a me tornar um empreendedor também. Coisa que eu estou trabalhando muito para dar certo. Após o trabalho, o comentário dela foi o seguinte. Dela, da professora. Deve ser, né? O que mais direcionou esse empreendimento foi saber ouvir o seu público, aliando com inovação e criatividade. Provaram também que não ter dinheiro não significa não empreender. Quero agradecer muito pela motivação que vocês me deram, mesmo indiretamente, por serem completamente excelentes no que fazem. Olha aí, um e-mail super elogioso. Muito obrigado. Agora diga pra sua professora que foi uma cagada foda. Que foi uma cagada. Cagada inacreditável. Pierre, você faz parte de uma família famosa. A família Schurman. parte. Sou parte integrante. Você faz parte? Conheço bem e tal. Faço parte. Sou o filho mais velho da família, somos três irmãos. Meu pai e minha mãe, e tive a sorte de ter nascido da família certa, né, que me levou numa viagem de vida que virou uma vida de viagem. Cara, isso é impressionante. Quantos anos você tinha quando vocês partiram na mega viagem? Eu era o mais velho, que na época foi difícil, porque eu tinha 15 anos de idade, então, puta, tava terminando o colegial. Nossa, começando a namorar. Uhum. E aí tive que buscar formas alternativas de namoro, mas foi uma experiência, por outro lado, muito enriquecedora, porque como eu era o mais velho, eu tinha muita consciência do momento do que a gente viveu. Mas você teve a escolha? Não, o que eu queria entender. Os pais chegaram e falaram assim: quer saber? A gente tá indo nessa. Quem vem? Então, meus pais falaram assim: pô, a gente vendeu tudo menos a casa do cachorro. Não, tô brincando. Meus pais, por 10 anos, eles planejaram fazer essa viagem, né? A viagem inicial. Uhum. Era pra ser uma viagem de 3 anos, que era pra coincidir com os 3 anos do colegial. Enfim, na época tinha um científico, né, que fazia, que eu fiz correspondência pra voltar aqui e ser meio que sabático longo. Ela não foi planejada pra ser uma viagem de 10 anos. Mas durante os 10 anos de planejamento da viagem, obviamente rolou uma lavagem cerebral pesada pra gente não olhar isso como opção, senão que como uma grande aventura. E acho que meus pais foram muito bem sucedidos nesse sentido, que não teve uma sensação de perda, foi uma sensação de ganho, né? Vamos conhecer o mundo, vamos ganhar o mundo, num mundo que não tinha Discovery Channel, então aquilo ia ser ao vivo e a cores. Né? Você viu o seu próprio Discovery Channel, olha aí que beleza. Exatamente, pô. A gente assinava National Geographic desde 1975. Uhum. Pô, chegava lá na nossa casa, quando chegava na National Geographic, aquele negócio reunia a família pra ver a revista com o Tahiti, o Pacífico, as ilhas. E a viagem foi toda planejada, enfim, programada, e toda, eu brinco, toda lavagem cerebral em cima dessa expedição, dessa exploração do mundo. Né? Então, você teve 10 anos de planejamento, começou quando você tinha 5. Então você já cresceu com a ideia, né? Sendo plantada na cabeça de que um dia vocês iam pegar o barco e sair mundo afora, né? Já, foi desde pequeno. E tinha uma data, inclusive. A data ia ser o dia do aniversário do meu irmão, do meio, que é o David, quando ele fizesse 10 anos, que foi dia 13 de abril de 84. Só que como 13 de abril era uma sexta-feira, o dinheiro não sai na sexta-feira, muito menos na sexta-feira 13, meus pais saíram. E daí é muita coisa. Saiu uma viagem de volta ao mundo de sexta-feira 13, não era um bom sinal. Dia 14, 6 horas da manhã, zarpamos de Florianópolis. Olha aí, que beleza, cara. Que garra. E o primeiro destino foi qual? Um ano na costa do Brasil, né? Pra aprender no barco, pra aprender a viver nesse novo mundo. Mundo físico, né? Físico, espaço físico. Era precisar de uma casa de 300 metros quadrados pra um barco de 38, sei lá, 40 metros quadrados tinha um barco. Caraca. Pra maioria das pessoas, é equivalente a morar numa barraca, né? Então, como é que era esse barco? Que tipo de barco era? Era um barco de 44 pés, feito na Argentina, no German Friends, que tinha uma cabine na proa, com dois beliches, uma cabine na popa. Na sala tinha um sofá que virava a cama. E aí, claro que como meus dois irmãos eram pequenos, dormiam na proa, meus pais dormiam na popa, e eu dormia no sofá cama na sala. Logo no início, quando vocês estavam ainda a costa do Brasil, aprendendo, se acostumando com a ideia de viver ali, você bateu algum tipo, caraca, não quero mais? Ou você encarou direto pra até o final? Não, bateu algumas vezes. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Que merda. Tipo, pô, meus amigos. Mano, o que a gente tem que lembrar é que não tinha internet. É verdade. Época, né? Então, puta, contato era por carta. Porra, escrevia, tipo, saí do Brasil escrevendo 50, 60 cartas por mês pra galera. Até o correio entrar em greve duas vezes e ferrar com minha comunicação. Mas aí era no porto, você botava no correio. Cada porto você chega, tchuf, correio. É isso. Cada porto correio mandava pra 3, 4 portos pra frente. E como é que chegava em você? Porque você falou que você estudou por correspondência. Como é que chegava em você? Então, o estudo e o correio, você tem um negócio chamado caixa postal geral, que você manda pro correio da, sei lá, correio de Itacaré, caixa postal geral, aos cuidados de Pierre Schumann, e o correio segura. Quer dizer, no Brasil eu não sei, mas nos países que depois ficava segurando, chegava lá, tinha um monte de carta. Ah, mas isso o quê? Numa capital ou alguma coisa assim? Nas ilhas. Você tinha que mandar pra uma... você manda tipo, correio geral da... Porque tem muita ilhinha, né? A ilhinha só tem um correio. Uhum. Então, sim. Tipo, não tem muita opção, né? Então, peraí, você sabia pra onde você ia, você tinha um itinerário, e você já ia dizendo, ah, essa correspondência vai pra tal lugar, a outra vai pro outro, é isso mesmo? É isso. Por isso que eu andava muito pra frente, né? Então, tipo, a gente vai daqui, vir hoje, pra aqui a 4 meses eu vou ter uma resposta dessa carta. Nossa! E aí quando você escrevia os seus amigos, você falava, olha, responde pra tal lugar. Era tipo isso? É. Caralho, era isso. Aí, claro, que metade não respondia. Aí eu fui reduzindo. No final ficaram, acho que 12, 13 amigos que continuavam correspondendo, enfim. Porra, ficou muito, hein, cara? Ah, ótimo, cara. Tinha amigo pra caraca. Parabéns. Não, mas viagem toda não. Ficou um período. Depois todo mundo desistiu. Eu comecei a mandar cartão postal. Você recebeu alguma corrente? Gabriel. Olha só, pra quem não conhece, o Gabriel, ele é o Gabriel Dredd, porque ele tinha uns dreads bem loucos e ele tinha uma cara de riponga foda, mas ele é um riponga tecnológico. Eu sou um hippie 2.0. A primeira vez que eu vi o Gabriel Dredd foi numa palestra nossa na Campus Party e ele tava na primeira fila com uma cara de tipo, caraca, que maneiro que esses caras estão falando, sabe? E eu assim, quem é esse maluco? Por que ele tá prestando atenção no que eu tô falando? Por que ele tem os olhos tão vermelhos? Mas ele é uma figuraça. Então, o Gabriel morava em Florianópolis e aí decidiu, com uma turma de amigos, comprar um terreno na Bahia e criar uma comunidade alternativa. Como é que funciona isso, cara? Como é que foi isso? Olha, cara, eu vou dizer que não é tão diferente do que o Pierre estava descrevendo aí de sair pra velejar. Exige muito planejamento também, sabe? Então, a aventura começou vários anos antes. A minha mudança pra Florianópolis, né? Eu sou de São Paulo, da capital. E a mudança pra Floripa já foi um primeiro passo nessa direção, vamos dizer assim, né? Então, lá em Florianópolis, eu comecei a fazer cursos de permacultura e de agrofloresta e de design de ecovilas. Eu me formei em administração e eu comecei o meu mestrado, a minha pesquisa foi sobre ecovilas, né? O meu tema era gestão de ecovilas e tudo isso eu já fui me preparando para me jogar nesse mundo mesmo, né? Eu tava já em Florianópolis quando eu me mudei, eu casei, tive dois filhos e aí isso aumentou um pouco o meu senso de urgência, né? Eu e minha companheira, a gente começou a se planejar mais seriamente, assim, a partir da hora que as crianças vieram, pra realmente fazer o que a gente acreditava e parar de procrastinar, né? Porque se deixasse, eu acho que a gente não ia tomar essa atitude não, sabe? Se fosse esperando o momento perfeito, nunca ia chegar, né? Mas aí a gente foi meio que empurrado por essa questão de estar com as crianças e começou a se puxar pra ser um pouco mais coerente com o que a gente acreditava, né? Então, começamos a pesquisar melhor e ler sobre o assunto e conhecer pessoas desse meio também, conhecer outras comunidades. Nas férias, sempre que a gente oportunidade, a gente viajava pra comunidades e ecovilas que já existem no Brasil e tal, pra conhecer. Então, mas explica como é que é, pra quem não tem ideia do que você tá falando. Como é que é uma ecovila? Como é que funciona aí? Cara, essa é uma ótima pergunta. Eu fiz uma pesquisa de mestrado, então sabe como é que é a ciência, né? Ela faz uma pergunta e no fim você não tem uma resposta, você tem mais 10 perguntas, né? Então, mas dá um exemplo de umas que você visitou. Olha, eu visitei uma ecovila que fica aqui perto de onde a gente acabou fundando a nossa, que é aqui na zona rural de Itacaré também, mas fica no litoral, essa que eu fui visitar. Foi onde eu fiz a minha pesquisa em profundidade. Ela chama Itapeba, eu vou chamar aqui, porque eu vou falar algumas coisas dela que é melhor não dizer o nome verdadeiro pra não queimar o filme. Mas foi interessante. Ah, tá bom, ok. Então vamos chamar ela de Vila Dharma. Vila Dharma. Então eu fui lá na Vila Dharma achando que eu ia encontrar o paraíso na Terra, né? Ah, Ecovila, o lugar dos sonhos, né? Todo mundo vamos não lá tá lá. A Vila de Lost, né? Tudo perfeito. Mas eu cheguei lá e vi que não era tão bonita assim a realidade, sabe? Essa ecovila, especificamente, que eu fui, eles tinham um foco muito espiritual. E aí era muita lavagem cerebral, era uma seita, sabe? Então, eu olhei e falei, não é isso que eu quero pra mim, com certeza. Assim, então, o meu primeiro contato com as ecovilas foi bastante decepcionante, assim. Foi bem broxante. A expectativa baixou bastante. E aí, quando eu tava nessa comunidade, a gente participou do Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. Caraca, parabéns. Aonde foi o encontro? Foi numa cidade aqui. Que pedra. Essa parada existe desde a década de 70 e ela é itinerante. A ideia do Enca é que ele aconteça numa comunidade que está em formação para que a galera cole lá e ajude a fazer a comunidade, né? Então, Olha só. Se eu, uma pessoa, compro um terreno e faço uma casa, isso é um sítio. Pode ser um sítio. É um sítio. Uma chácara particular, uma chácara e tal. Exatamente. Mas a ecovila seria isso, só que não sou eu que estou morando sozinho lá. Tem uma galera, tem uma outra família, algumas famílias morando lá e aí elas começam a viver com uma comunidade, é isso? É, exatamente. Assim, a fronteira... Fazer um terreno particular, certo? Exatamente. porque assim, não existe nenhuma uma forma jurídica que permita que a gente crie, sei lá, uma vila, uma comunidade. Isso não existe legalmente, né? Então, pra gente conseguir se adequar, tem que dar algum jeitinho, né? Então, ou você cria uma empresa, ou você cria uma associação, ou simplesmente são lotes individuais que juntos decidem cogerir aquilo, né? Então, isso já é uma das primeiras dificuldades, né? Como que eu vou constituir legalmente essa organização que a gente quer criar aqui, né? Porque, teoricamente, você não existe uma maneira legal de você criar uma cidade nova, é isso? Exatamente, não pode. Isso é papel do governo, entendeu? É o Estado. Você não pode roubar o papel do Estado. Exato. Mas o que você está fazendo é o início de uma comunidade. É assim que nasce qualquer cidade, né? São várias famílias vivendo juntas e aproveitando o trabalho uma das outras para se aprimorar, para conviver melhor, etc, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto, que é o trabalho. Eu acho que isso é o que diferencia bem, vamos dizer assim, um sítio, um condomínio de uma ecovila ou uma comunidade alternativa, né? Eu acho que essa é a diferença crucial. Porque num sítio ou num condomínio, né? A ideia é que as pessoas moram lá, mas que elas vão para a cidade ou vão para algum outro lugar para trabalhar. E na ecovila, na comunidade alternativa, a proposta, pelo menos, né, o sonho, talvez, o objetivo, é que as pessoas morem lá, trabalhem lá também, né? Então, é proporcionar uma vida integrada, né? Então, ali vai ter cultura, vai ter arte, vai ter trabalho e vai ter moradia tudo junto, né? É uma proposta de civilização mesmo. E a plantação de maconha fica onde? Esse é o Jovem Nerd. Fica no vizinho, fica no vizinho. Pierre, você está no mar já há um ano, vamos dizer. Aí você sai da costa do Brasil e você começa a ir para outros lugares. Foi depois de um ano só que vocês navegaram em águas internacionais? Foi depois de um ano. A gente saiu de Fortaleza e foi para a Guiana Francesa, que foi o primeiro lugar. Ficamos um pouco tempo lá e depois passamos 6 meses no Caribe. Tá, ok. Então você foi ainda na costa, né? Você não estava chegando em mar aberto mesmo. Você foi subindo, né? De Fortaleza para a Guiana foram 10 dias de mar. Aham. Uhum. Sem ver terra. Vamos chamar isso técnico. Tecnicamente, isso é mar aberto. Ah, ok, tudo bem. Mas aí foi o primeiro grande período que vocês ficaram sem ver terra? A primeira travessia grande, O tempo no mar, por incrível que pareça, o tempo passado no mar, ele representa, em 10 anos, ele representa, sei lá, 5% do tempo total. Tá. No sentido de passar o tempo em travessias. Por quê? Porque as grandes travessias que você tem são o Atlântico, né, a África do Sul, ou enfim, da Espanha, Europa pra cá, e no Pacífico, quando você sai do Panamá pra Galápagos, que dá 23 dias, mais ou menos, aí é uma travessia complexa, grande. Uau. E depois tem outro tiro grande, que é de Galápagos para Marquesas, ou se você quiser ir para Tahiti alguns dias mais, que daí dá mais 20 dias. Nossa! Ou, se você for corajoso ou não tiver visto para ir para Galápagos, você vai fazer em 35, 36 dias direto para Marquesas. Não foi o nosso caso. Ah, você precisa de visto? É isso? Para aportar? Para entrar em outros países, acho que sim, né? É normal. Mas você, peraí, você tá no mar. Ah, ele veio de barco, ele não precisa de visto. Aí pode você vir. Fala assim, porra, tô fodido, tô no mar, eu não tenho visto, não pode entrar, não é assim? Não, se você tiver fudido, você vai pedir ajuda, né? O único que não precisa de visto entrando no mar são os cubanos chegando em Miami. Mas isso é que a gente levantou aqui, é interessante, né? Com certeza, seus pais tinham toda a rota planejada. Eles tinham uma rota dos 10 anos planejada? Não, dos 10 anos. Eles tinham uma rota, quer dizer, tem uma rota geral aí, que é Panamá, você vai pra Galápagos, Marquesas, Polinésia Francesa, Tahiti, você vai pingando de ilha em ilha até chegar na Austrália, Nova Zelândia. Que aí foram mais 5 ou 6 anos. Mas aí vocês saíram do Brasil já com visto de vários países, vocês prepararam nesse sentido, ou vocês iam, agora a gente vai não sei pra onde, vamos pegar o visto lá na Guiana Francesa, por exemplo? Não, já com visto pra vários países, vacina, com visto especialmente porque é mais fácil conseguir visto aqui nos consulados do que conseguir visto pra Polinésia Francesa, que acaba ficando um ano lá, geralmente o visto é 3 meses, daqui mostrando que tá fazendo a viagem, com mídia, etc, mais fácil do que você bater numa ilha qualquer aí, o cara vai dizer, legal, Brasil, Pelé, Maradona. 15 anos atrás, 20 anos atrás quase, pô, a única coisa que os caras sabiam do Brasil era Pelé. Agora já mudou, né? Agora é Ronaldo, né? Exato. Não, e aí tem música, agora expandiu o horizonte um pouquinho, né? Deixa eu meter o bedelho aqui. Ô, Pierre, porque assim, eu tô começando a ter uma experiência com essa questão náutica também, porque a gente tem, não é tão nobre quanto vocês, porque eu tenho uma lanchinha, né? Então, não tem a vela, que é o que eu sonharia em fazer aqui, mas eu faço transporte fluvial. E eu tô gostando muito de entrar nesse mundo do náutico, porque é uma ética completamente diferente do que eu tava acostumado em termos de transporte, né? Quando você pega um carro, o outro carro é teu inimigo, né? O flanelinha é teu inimigo. O estacionamento é teu inimigo. Todo mundo é teu. Você não pode pensar assim, na verdade. Não, mas é, né? Mas na prática é uma guerra, né? Ninguém vai te ajudar. Tipo, vão roubar teu carro e você não vai ter ideia do que aconteceu. E no meio náutico não é assim. Todo mundo cuida, né? Então aqui, eu saio de casa, a hora que eu chego no porto de Itacaré ali pra fazer umas comprinhas, todo mundo que tá atracado ali no porto vem me ajudar, vem botar o barco, vem... bota aqui, amarra aqui, não sei o quê. Entendi a diferença, entendi o que você tá querendo dizer. Entendeu? Porque é uma questão de sobrevivência, né? Quando você tá na água, não é a mesma coisa que você tá na terra. Se der alguma zica ali, alguém tem que te ajudar, entendeu? E você é obrigado a ajudar também. Isso é muito respeitado, né? Então eu queria perguntar pro Pierre, dentro dessa ética aí, como é que é essa questão do visto, né? Porque muitas vezes você tá lá no meio do mar perdido e você acaba indo parar numa ilha que você nem queria. Como é que é isso? Deve ter algum tipo de flexibilidade comparando com uma viagem de avião, né? Depende do país, mas de forma geral, não, cara. Por exemplo, usar uns países mais radicais, tem ilhas do Caribe, sei lá, Cariacu, sabe, pra chegar lá. Até porque não tem consulado fora, né? É difícil você conseguir um... Você chegar lá sem visto, beleza, você tira na hora. O cara te cobra lá pra tirar o visto na hora. Mas, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, que são mais linha dura nesse sentido, não só de visto, mas de alimentação, pô, lá tem regras que se você tem cachorro, o cachorro não pode sair do barco durante o tempo que você estiver lá. Você não pode desembarcar comida, tem que incinerar 100% da comida. Incinerar? Você não pode incinerar, cara. Incinerar? Tu não pode deixar nem a comida no barco? Em muitas ilhas você tem que incinerar, jogar fora 100% da comida, não pode jogar com nada de comida. Caraca. Nem uma massa. Nossa, cara. E não pode nem deixar no barco, eles não garantem. Eles querem não pode deixar no barco. Tem que, entrou no mar deles lá, tem que incinerar tudo. Caraca, bom, eu entendo. E o lixo, então, você abre a portinha e joga no mar igual os grandes cargueiros. Que lixo no mar. Não, você não pode jogar nada, não. Você tem que comer tudo. Obviamente, os latados, o resto todo lixo, eles vêm com um barco, recolhem e incineram o resto do seu lixo todo. Ah, tá. Então você vai guardando o teu lixo até você aportar em algum lugar. E aí você se livra do lixo ali no porto, né? E o cocô e o xixi, como é que é? É a mesma coisa que trailer, você fica o reservatório, você chega no porto, ou você abre, que tinha uma balsa lá, Rio Niterói, que tu abria, tu ia no banheiro? Paquetá, que tu ia no banheiro, abria e tu via água, maluco, embaixo. Sentava lá e respingava tudo. O barco atual, tem tratamento, mas 99% dos barcos não tem tratamento. São, basicamente, que o cocô é comida orgânica, né? Então, poucos deles são tóxicos. E não é o seu cocô que vai foder o oceano da Terra, né, cara? O peixe gosta. O peixe gosta. Ai, gosta mesmo. Gosta, foda. Mas tem reservatório ou é direto? De 100 peixes perguntados, 100% falou nada. Quem cala, consente. Você abriu o tampo do vaso, tava o mar ali embaixo? Não tava assim, porque tem sifão, tem todo mundo. Ah. Mas a água que vem pra limpar é do mar. É mesmo? Você fica com a bunda salgada, é isso? Depende, mano. Eu não sei, depende do tamanho dessa bunda, pô. Ô, Gabriel, quando você comprou lá o terreno, lá com a tua galera, já tinha casa, você construiu a casa, como é que funcionou isso? Cara, foi muito louco, assim, porque a gente saiu pra procurar terreno e no primeiro dia de busca, a gente já encontrou o terreno que a gente tá morando hoje, assim, a gente foi ver mais uns 50 terrenos depois e ela falou, não, era aquele. E tinha alguma coisa nele? Tinha casa já, cara, foi perfeito. Mas uma assim, casa três só? Casas. Ah, três casas? Ah, então... Três casas pra três famílias, então dá pra ser mais perfeito que isso. Ah, maneiro. Mas elas têm esgoto? Como é que funciona essa parte? Não. Aqui o pessoal faz tem um sistema muito ecológico de tratamento que chama fossa aberta. Que beleza! E fica bem ali na divisa com o vizinho, né? Mas aí, assim, no começo, logo que a gente chegou, foi muito roots, assim, né? A infraestrutura era muito pouca, as casas estavam em estado deplorável, a gente teve que reformar tudo, né? A gente era em três famílias no começo e viemos as três famílias juntas, né? Quando a gente comprou o terreno, a gente se planejou e falou, daqui a 6 meses, todos vamos nos mudar pra cá. Beleza. Cada um foi pra sua casa, fechou a mudança e tal, amarrou as últimas pontas, eu entreguei o meu mestrado e tal, e aí cada um voltou pra cá. É, né, a gente combinou de se encontrar em março, chegou todo mundo aqui, e aí no começo era assim, cada um com a sua pazinha, se metia no meio do mato, fazia o seu buraquinho, levantava uma semente e já plantava, né? Olha aí. Na saída. Era bem roots, as crianças adoraram. Sério? Que beleza. Cara, uma aventura, né, cara? No começo, assim. Então não tem banheiro na casa, é isso? Não tem banheiro? Não, cara, que assim, tem os banheiros, só que a gente não tava afim de usar, justamente porque a gente sabia que o sistema aqui não tava muito bem fechado, sabe? Então a gente reformou as fossas, que elas não eram fossas sépticas vedadas, sabe? Então a gente teve que... Ah, era umas casinhas rural, então é uma casinha rural. Eu acho interessante falar isso, porque a gente que mora na cidade e tal, a gente é normal, você vai no banheiro, você faz suas necessidades, puxa descarga e vai pra um lugar mágico. Você não, eu tô querendo dizer o seguinte, você não precisa se importar com isso, porque a cidade já tá estruturada pra isso. Exato. Mas quando você tá isolado dessa forma, você tem que pensar em coisas básicas que você não pensa quando você tá na cidade, né? Exatamente. E isso, por incrível que pareça, né, faz parte da sua vida ser agradável ou inferno. Ou então, sabe, isso pode deixar todo mundo doente se você não cuidar dessa parte da higiênica, né? Então como é que foi essas reformas que vocês fizeram? Cara, então, assim, essa questão sanitária, principalmente assim, você tem razão que ela é uma bem delicada, né? A gente precisa tomar muito cuidado. É uma merda, né, cara? Essa questão é uma merda. O perdão do trocadilho, mas aí a gente já sabia, né, que o grande lance, assim, o problema ecológico do cocô, né, a grande bosta é você colocar toda essa merda junta, entendeu? Jogar na água e acumular muita coisa. Aí você tá gerando um problema. Agora, se você vai ali, cava um buraquinho, fecha esse buraco depois, aquilo ali tem um impacto muito pequeno. Na verdade, é um adubo até. Então, mas peraí, depois de um ano, você não tem mais buraco pra fazer, né? Cara, exatamente. Esse é o problema moderno, né, de cercamento. Mas aí você vai ao banheiro, você pega um balde, uma pá... Gente, vou ao banheiro. Em vez de pegar papel higiênico, pega um balde, uma pá, folha de bananeira e vai. Exatamente, isso aí. No começo era mais ou menos assim, mas aí a gente foi implementando... Era assim? Era assim. Caraca, cara. Era assim. Um pouco por opção. Tinha aqui o banheiro, só que a gente considerava que ia ser mais prejudicial. Vocês abraçaram siderales com tudo. É bom que não suja a bunda, né? Mas aí, assim, foi um processo, né? Até a gente implementar. Hoje a gente tem banheiros secos que são tão confortáveis quanto um banheiro com água, né? Então você entra lá na cabininha, tem lá o vaso, tudo certinho. Você puxa a cordinha da descarga, em vez de cair água, cai um punhado de serragem que cobre ali tudo, né? Cai um pouquinho de cinzas também pra neutralizar, o cheiro é zero. Mas rosas, não cai rosa. O cheiro é zero? Se quiser botar um perfume... Tem uma caixa de som, botar... perfeito sonoro, não. Peraí, mas aí tu joga a serragem em cima e aí fica ali? E aí quando é que vem o próximo, tá lá na serragem? Tá lá na serragem, exatamente. Ué, não, peraí, mas vai entupir? É assim, ó, tem vários sistemas, né? Você pode fazer ou por gravidade, que você põe uma certa inclinação no reservatório, então a merda vai caindo, entendeu? À medida que você vai colocando um peso em cima, ela vai cedendo e vai entrando no reservatório. Ah, tá. Dali 3 meses você tira um adubo dali, entendeu? O negócio tá 100% compostado e é um adubo riquíssimo. E não cheira, você realmente... Não cheira, cheiro como? Zero. Como não cheira? Ele falou, bota a serragem em cima. Não, não, peraí. Se eu for no banheiro agora e jogar serragem no meu vaso sanitário, o cheiro vai continuar, cara. Mas é porque tá na água, cara. A água não vai deixar as bactérias que compostam o cocô atuarem, combostam, entendeu? Combostam. Combostam, né? O sistema é a seco, né? Por isso chama banheiro seco. Não pode entrar água nele. Então, tudo bem cair. Aí entra aquele velho dilema, né? É possível ou não fazer cocô sem fazer xixi, né? Ah, olha aí! Voltou a pauta isso! É verdade! Você não pode fazer xixi lá, né? Você não vai molhar. Não, se cair umas gotinhas, não tem problema, entendeu? Mas geralmente você faz o xixi antes pra garantir, né? Pra já esvaziar a bexiga e chegar lá mais aliviado. E o xixi vocês fazem na árvore mesmo, né? Foda-se. Sim. Aí cada isso. dia numa árvore diferente, que ela beleza. Agradece. Que beleza! No barco é cada dia num mar diferente, né? Você fica atento pra ver quem tá indo no banheiro passando... depois daquela pessoa, não vou, não. tem que planejar, tem que planejar. Mas aí a gente hoje também já tem uns sistemas de fossa ecológica, com filtragem. Pera, eu acho legal isso, mas eu tô fazendo uma imagem mental da sua comunidade. Então você vai, a galera vai, gente, vou ali na árvore e já volto. Mulherada, criançada, todo mundo. É isso mesmo. Cara, é que assim, ó, a gente não, aqui a gente não tem uma vida tão coletiva assim, sabe? No fundo, no... Cada um tem sua árvore, é isso? É, né? No dia a dia, cada família vive a sua vida, entendeu? Trabalha no seu próprio trabalho. A gente se reúne pra fazer refeições e festas e alguns trabalhos juntos, mas cada um tem sua vida, assim. Então, mas aí você vai lá no pomar colher um alface e olha pro lado a esposa do vizinho mijando, tranquilo. Situação normal de Ecovila, é isso? Cara, aqui é uma terra grande. Opa, bela bunda. Ô, bom dia. É isso? Olha, cara, eu vou dizer que assim, a questão do nudismo é outra questão, né? Mas é dessa questão que a gente vai falar. Não, assim, a gente tá numa área aqui que é de comunidades tradicionais quilombolas, né? Então o pessoal é bem conservador na nossa região, assim. Então até isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente recebe gringo, visitante e tal, gente que tá viajando o mundo e que chega aqui e acha que aqui é o paraíso hippie, já começa a ficar pelado e fumar maconha na beira do rio. Então, meu, não é assim, amigo. Aqui não é assim, entendeu? Pega leve. Mas assim, aí tem... a gente tem uma cachoeira na nossa reserva, na mata. E aí lá, que é um lugar mais reservado, mais fechadinho e tal, quem quiser praticar nudismo, lá é o lugar indicado, entendeu? Olha aí. É um terreno muito grande. Você já fez o projeto de sinalização da Ecovila? Tá boa. Cara, devagarinho a gente vai sinalizando, assim. É que é muita coisa pra dar conta, sabe? A gente tem 330 mil metros quadrados pra tomar conta. Então, o negócio não é fácil, sabe? Dividido em três famílias. Muito é bom. Muita coisa, assim. Então, é engraçado, porque no começo eu sonhava, assim, que a gente vai chegar e vai fazer um deck na cachoeira e um espaço pra gente ficar ali fazendo um churrasco e curtindo e tal. E aí você vai ver na prática que, pô, a sobrevivência do dia a dia nem te permite chegar na cachoeira, sabe? Quando você vai é pra... Quando você vai pra tomar um banhinho, sabe? A vida, pra mim, foi um balde de água fria, assim. Eu tava lá no mestrado, né, estudando todas aquelas palavras lindas de utopias e comunidades alternativas, ecovilas, construir um novo mundo, sustentabilidade. E aí, de repente, eu cheguei aqui e a realidade era essa. Pega aqui a tua pazinha e vai lá no mato fazer com... mas tu achou que construir um novo mundo ia ser fácil, né? Aí é isso, né? Então, a gente acabou de completar um ano e meio, né, de chegada aqui no terreno. O primeiro ano foi tipo ano zero, sabe? Não dá nem pra contar, assim. Foi realmente pra superar a condição de sobrevivência, assim, né? Então foi consertar as casas, tirar as goteiras. Aqui é uma fazenda de cacau no sul da Bahia, então chove muito. Fica aquele lamaçal na época de chuva. Então a gente ficou, né, um tempão trabalhando pra conseguir criar caminhos que a gente consiga circular entre uma casa e outra sem pisar naquele lamaçal todo, sabe? Então trazer um pouquinho do conforto da vida moderna pra essa roça aqui, né? Então foi esse o processo aí no nosso primeiro ano, né? E aí... Tá, mas você não me explicou. A mulherada vai mijar é bunda de fora mesmo. Não, cara, é porque o terreno é grande, entendeu? É grande, né? A plantação de cacau que tem em volta das casas e tal, aqui são 7 hectares de cacau, é muito cacau, assim, o cacau, ele parece uma mata, né? Ele é bem fechado. Então assim, vocês mijam no cacau, é isso. É, exatamente, você não vê as pessoas. Se você sair pra trás da casa e andar... Então, chocolate, dread, nem pensar. Isso é outro capítulo, viu? Que eu vou te dizer que se vocês vissem as condições sanitárias do cacau tradicional aqui, vocês nunca mais comeriam cacau, cara. Mas aí você não tem o cacau aí. Eu só como belga, eu só como chocolate belga. É, mas o belga vem da onde, você acha? Vem aqui do meu vizinho, que ele não tem manhã. É um quilombola que não sabe nem inventar um papel higiênico. Quando você vai encarar 10 dias de travessia de mar, sem terra nenhuma, você, pô, beleza, tô bem. Você provavelmente tinha livros lá pra ler, você tinha que estudar e o cacete. Tudo. Imaginação, devia ter imaginação. É, um joguinho, alguma coisa assim. Aí passa 2 horas, você lê o livro, passa mais 2 horas, você estudou, fazendo, você jogou um jogo. E aí pronto, passaram, sei lá, 8 horas, você conseguiu, né, se entreter. E o resto? Você bate cabeça mesmo? Com 15 anos a pergunta é outra. Ha ha ha ha ha ha! que tu fica fazendo, cara? Não, não é muito monótono ou não? Não, porque... de novo, são duas coisas diferentes. Na travessia, que a gente tá falando especificamente travessia, né? Nas travessias tem uma rotina, enfim, de coisas que você tem que fazer manutenção do barco, tem que cozinhar, tudo de forma rotativa. Então tem uma certa rotina que ocupa uma parte do tempo. Uhum. A outra parte do tempo, puta, você pesca um pouco, lê bastante, bate papo, mas eu diria que a noção de tempo no mar, eu acho que o tempo passa mais rápido do que quando você tá parado no trânsito. É uma sensação de continuidade. Depois do segundo dia, do segundo, terceiro dia, você entra nessa rotina. Então você faz, às vezes, como você toca o barco em turnos de 3, 4 horas, então às vezes você tá pegando um turno da meia-noite às 4, ou tá pegando um turno das 4 às 8, né? Aí você vai dormir às 8 horas da manhã, quando você saiu do turno, toma café, vai dormir e acorda 1 da tarde. Uhum. Então tem um ritmo aí do andar da, posso falar, carruagem, mas do andar da navegada. Da embarcação. Da embarcação. É claro que se você é um cara super ativo, super drivado, executivo de banco, trabalhando em mesa de operação, no segundo dia você se jogou lá de cima do mastro. Uhum, claro. Funcionário do Facebook, tem uns que andam tem uns que trabalham em pé e tem uns que trabalham andando. Juro por Deus. A mesa eleva e o cara tem uma esteira. Nossa. Sério? Eu não tô zoando. E o cara trabalha na esteira, maluco. Caraca. Trabalha andando. Pressupõe-se que quando você tá navegando, uma das premissas básicas é que você consegue, você até pode ser drivado, pode ser, pô, cheio de energia, cheio de gás, que eu sou um cara bem pilhado quando eu tô trabalhando, enfim, mas tem que poder desligar. Se você não consegue desligar, você vai ficar... Até porque você chega em lugares onde você não vai ter muita coisa pra fazer, né? Então, pô, todo mundo fala, pô, Pacífico, as ilhas, tal. Ah, legal, mas primeiro dia você conhece a ilha, segundo dia você faz o quê? Né? Mas aí vocês, quando aportavam nessas ilhas, vocês ficavam bastante tempo? Como é que funcionava essa rotina? Dependia muito da ilha, enfim, do que tinha pra conhecer e tal, mas como meus pais sempre foram, a gente acabou entrando nesse ritmo, eu gostava muito de pesquisar os lugares, pesquisar o que tinha pra ver e tal, geralmente já tinha uma programação ou já tinha coisas pra fazer legais pra conhecer os lugares. Mas depende, assim, a Polinésia, o plano original era pra ficar, acho que 3 meses, ficaram 1 ano. Então, acho que depende muito do local, depende muito do ambiente, das pessoas, mas não é uma coisa que você chega num dia e vai embora na outra. Até porque você demorou pra chegar lá, né? Pois então, é. Você demora 26 dias pra chegar no lugar, você não vai embora no dia seguinte, né? Então, pelo menos uma semaninha, vai pra sentir o cheirinho de terra de novo e poder reequilibrar. E vocês são a família mais extrovertida do mundo? Porque assim, se eu chego de barco em algum lugar, eu não quero falar com ninguém, na verdade. Qual o lugar, assim, em termos de ilha, mais bonito que vocês foram? Eu acho que na Polinésia ali toda, Taha'a, na segunda viagem eu não tive, mas os pais foram Rangiroa. Vocês foram nas Ilhas Maldivas? Sim, Maldivas sim, Maldivas sim. É bonito, mas é diferente. Que eu vejo umas fotos aí, puta, fico maluco, cara. É que depois de um tempo, quando você passa 1 ano vendo água, onde você vê a âncora lá a 30 metros. Ah, saquei. Mergulha, vê peixe, tá? O ambiente, as pessoas, enfim, passam a ser muito mais relevantes do que a beleza natural. Sim. Porque a média é muito alta, vai, então, uh-huh. Eu uso a analogia. Super interessante agora. Se você sai com um monte de modelo, entendeu? De repente, vale a pena você começar a entender que tá saindo da boca dela, né? Então. Olha aí, realmente. Muito sábio, muito sábio. A beleza interior. Sim, sim. E nesse sentido, a Polinésia é ímpar. Os polinésios são um povo incrível, muito especial. Vocês vieram por todos os continentes, né? Sim. E a comunicação? Vocês são extrovertidos e poliglotas? Ou... Entre nós aí, entre os todos, português, inglês, francês, espanhol. Pô, já resolveu, matou um já. De alemão, e aí vai aprendendo, tipo, polinésio, vai aprendendo meia dúzia de palavras, vai se virando e gestos, e enfim. Mas com essas línguas você. Ah, com esse kit inicial já tá valendo já. Pierre, eu tô vendo uma semelhança bem grande aqui entre a vida aqui, que a gente tá em 3 famílias, né? Não era uma só. Mas eu sei exatamente essa sensação que você tá falando, assim, de ficar com as mesmas pessoas muito tempo e a coisa ficar meio entediante. E você já nem conseguir mais apreciar a beleza natural na qual você tá inserido, né? Que foi, no meu caso, pelo menos, o motivo maior pra ter vindo aqui pro sul da Bahia foi, sem dúvida nenhuma, a beleza natural. Só que eu vejo que a diferença é que vocês podiam navegar pra algum lugar que tivesse gente interessante. Aqui eu fico parado esperando que alguém venha até a gente, né? ou seja, essas famílias não foram bem escolhidas, hein? Não, cara, a gente bota pra caramba, mas não tem jeito, né? Ficar um ano e meio com a mesma galera, você precisa de mais gente. Eu, né? Eu sei como é isso, eu sei. Você sabe, você morou com o Alexandre aí um tempão. É, é o problema. Você tá sempre esperando que venha gente interessante, cara. Você tava nos anos da adolescência fazendo essa viagem, passando 20 dias olhando pra cara da tua família e tudo, chegava no porto. O nível de tensão ficava exato. Muito alto. Exato. Você era tipo o pegador dos portos ou... Não, imagina, não. Vocês já tiveram que sair correndo de alguma ilha por causa disso? Olha, por causa de... Vai, liga todo! Não. Para! Por causa de mim, não, mas meus pais tiveram que sair do ancorador por causa dos meus irmãos uma vez, pegaram as gêmeas lá do cara e tal. Deu um problema, o cara não gostou muito da história. Caraca, é mesmo, eles pegaram as gêmeas... E vocês estavam de veleiro, então a fuga não foi lá das mais emocionantes. Como é que funciona o entretenimento pra você? TV, internet, etc. Cara, aqui uma das primeiras coisas, logo depois do banheiro e da água, foi a internet, entendeu? Ah, então... não, aliás, você sabe que, né, conhece a pirâmide de Maslow, né? Que é aquela pirâmide que mede as necessidades do ser humano. A base são as necessidades fisiológicas, como você, né? É, é. Mesmo teve que voltar pra base da pirâmide de Maslow pra definir como é que iam ser necessidades. Depois vem segurança, necessidades sociais, autoestima e depois, no topo da pirâmide, a autorrealização. O que um as pessoas... dia eu chego lá, cara. Um chego lá. Mas o que as pessoas estão dizendo é que embaixo das necessidades fisiológicas existe agora uma nova base, que é a internet. Então, é certamente, verdade. A primeira coisa que você tem que ver é isso. Que foi top, cara. Eu acho que tá do lado ali de cocô, xixi e alimentação. Não, até porque é uma... É, no caso aqui, é, todas as famílias, né? Agora a gente tá em quatro famílias já. Todas as famílias vivem de negócios online, né? A gente é uma aldeia 2.0 aqui. Olha aí. Então, é, a internet foi essencial, né? Até pra gente poder ficar aqui, porque nos primeiros meses era 2-3 vezes por semana tinha que ir pra cidade, né? Aí era aquela situação chata, né? Ter que entrar na lanchinha, pegar 20 minutos de barco, chega lá no porto de Itacaré e ter que ir pra um cybercafé, né? Agora já fica mais fácil aqui, cada um na sua casa. Mas como é que você resolveu? Como é que você resolveu? A... Cara, então, a gente tem um sistema aqui de... Que é como se fosse rádio, né? É um wireless super potente. Uhum. A gente fez um contrato com o pessoal de Itacaré e a gente pega uma internet dedicada lá, 2 mega, que inclusive é dela que eu tô falando aqui. Você vê que... Ah, tá bom. Parabéns. A qualidade é boa, mas de vez em quando cai, né? De vez em quando passa um passarinho voando na frente. Mas a pergunta é, vocês botam senha na rede no Wi-Fi de vocês? Não precisa, porque só tem a gente aqui. Não, na verdade, a rede é aberta, até porque quem a gente recebe aqui, a gente quer receber bem, né? Como eu tava falando, você tava perguntando de entretenimento, né? Como é que a gente passa a vida, o que, que a gente faz de interessante, assim. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem é receber pessoas, né? Uhum. A gente já recebeu, sei lá, mais de 100 pessoas nesse um ano e meio que a gente tá aqui. E aí vem de tudo, né? Vem os nativos, vem gente de São Paulo, né? De cidade grande, brasileiro, vem gringo, né? Vem de tudo. E aí a gente quer oferecer pra essas pessoas também uma infraestrutura legal, né? Então a gente faz, né? Faz um ramo coletivo. Ele vai aí pra quê? Pra conhecer, pra ver como é que é a vida? Tem muita gente interessada, cara. Isso é um movimento que tá crescendo. Mas aí bastante. A galera chega querendo morar, acha que, ó, que sim. Tem gente que manda e-mail assim: oi, tudo bem? Eu quero morar aí. Calma, como é que é isso, cara? Isso aqui é minha casa, você tá doido? Imagina, aí você pede foto com currículo, né? Não, a gente vai conversando e pela conversa mesmo já dá pra sacar se a pessoa tem a ver ou não, né? No começo a gente tomou alguns sustos, assim, recebeu algumas pessoas que não se encaixaram muito bem. A pessoa queria chegar aqui, ficar deitada na rede, sendo abanada, tomando água de coco. A gente fala: amigo, toma aqui a sua pazinha e vai lá pro banheiro. Mas é claro que a gente tenta oferecer o melhor conforto possível, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas mais ricas, assim. Não só receber pessoas, mas a gente acaba recebendo pessoas muito interessantes, que já estão buscando uma vida alternativa, né? A gente tá muito inserido nesse movimento, assim. Vocês já receberam algum loucão? Já. Essa é uma história engraçada até. Porque foi uma loucona, na verdade. Uma mina da Romênia. Nossa. E ela mandou um e-mail, assim, assim. Leste europeu é sempre perigoso. E aí ela mandou um e-mail assim: oi, tudo bom? É, eu queria ir morar aí, mas é, sabe o que é? Eu quero ter certeza que vocês não vão me obrigar a fazer nada que eu não queira. Aí, tipo, o negócio já começou meio estranho, né? Ela falou: não, porque eu passei numa comunidade e lá eles te obrigavam a comer o que eles estavam comendo e não sei o que, e fazer as rezas que eles faziam, não sei o que, eu não quero nada disso, blá, blá. A gente já começou a achar o papo meio estranho, né? Pô, como assim, né? Obrigar alguém a fazer alguma coisa. E aí, sabe, já fomos, a cada conversa que ia vindo com ela, assim, por e-mail e tal, e por chat, assim, a gente ia tentando afastar ela, mas ela tava bem insistente, assim. E a gente nem explicou como é que chegava aqui nada, só falou: não, é Itacaré e tal. Ela, quando perguntou como que chegava, a gente falou: não, vamos combinar isso direito. Ficamos enrolando ela. Vamos marcar. Um belo dia chega um barco aqui, desce ela de malicuia. Caraca, com uma caixa, mano, cheia de alimento, cara. Caraca! Eu não sei como que ela chegou. Ela chegou lá no porto, e como aqui todo mundo conhece a gente, ela perguntou: ah, como é que é lá a aldeia, né? E aí trouxeram ela. Cara, ela chegou aqui e já começou a descascar umas batatas, assim, mas totalmente surtada. E gente, olha, não dá pra você ficar aqui, você precisa ir embora. Ela: não, mas eu, deixa eu terminar de cozinhar essa batata. Não, escuta, tem um carro saindo agora e você precisa entrar nele agora. Toma aqui sua mala, vai embora. Caraca. Eu te pago uma batata em Itacaré. Vocês expulsaram a mulher no mesmo dia? É, teve que ser, cara, imagina. Pô, é nossa casa, né? Meus filhos estão aqui, cara, a gente tem que proteger. Não é a casa da mãe Joana, né? Isso aqui é casa, nossa, de família, entendeu? Cara. A gente recebe quem a gente tá afim de receber, né? Tá certo. Então, tivemos que expulsar. E no fim, ela acabou num projeto aqui que tem em frente a gente aqui, que é de um francês. Ele tem um centro de terapias e curas medicinais. E ela colou lá e nunca mais foi embora. Tava até hoje lá alugando francês, lá. Coitado do cara. Então virou tua vizinha. Pois é, ela tá aqui alugando francês agora e já deu várias loucuras nele lá, cara. Já deu muita merda lá no... Ela deixou muita gente na mão lá do lado dele. E cada vez que ele vem me contar, eu falo: nossa, escapão, meu Deus. É mesmo, imagina, cara. Né, cara? Tem que confiar muito no instinto, sabe? Pra filtrar. Mas olha só, você falou que tem três casas pra três famílias. Se chega alguém aí, ele tem que ficar... Não, mas tem quatro... Peraí, tem quatro famílias agora. Isso. E aí? É, a gente tá, cara, ampliando as instalações aqui, né? Inicialmente, a gente pegou uma das casas e dividiu ela e já fez dois quartos de hóspede, né? Então, num deles tá morando essa família temporariamente até eles conseguirem fazer uma casa pra eles, e o outro fica circulando. Agora tem uma outra casa também que é do Sam, que é o gringo que mora com a gente. O cara é libanês, radicado no Canadá, ele tem uns negócios nos Estados Unidos, e ele tem bastante grana, assim. Caraca, e que perfil de terrorista! Que perfil de terrorista forte, cara! Não, mas o cara é pacífico, cara. O cara é super pacífico. Todos são! Todos são! Só ficam nervosos quando explodem. É, ele é bem tranquilão, assim. Aí, e ele construiu mais uma casa já. Na verdade, ele pegou uma casa antiga e reformou legal ela, e agora ele tem uns três quartos de hóspede aí. Então, a gente já consegue receber as pessoas com uma dignidade urbana, assim. Mas qual é a distância entre as casas? Hoje a gente tá em quatro casas, né? Três delas são mais ou menos próximas, assim. Distância que, tipo, da janela da minha cozinha, eu vejo a janela da cozinha do meu vizinho. Pertinho, assim. A gente se grita, é pertinho. É, né? Se grita, ok. E, né, é mais ou menos isso. E aí tem uma outra casa, que é essa aí do gringo, que é um pouco mais afastada. É claro, né? É claro. É claro que a do gringo é mais afastada, né? Afinal, né, o cheiro do explosivo incomodava. Não, mas é tranquilo. Na verdade, é uma casa, a casa dele é a mais social de todas. Assim, e a única que tem um bunker, inclusive. Olha pro céu pra tu ver se vê uns drones aí voando em cima. Eu acho que eles vão vir quando esse Nerdcast for publicado. Se tu vê o drone pulando a fossa, mano. Me agradece que é seco. Quantas pessoas no total morando aí, essas quatro famílias? São 12 pessoas. 12 pessoas. Quantos adultos? São 8 adultos. Então, vocês vivem numa comunidade, seres humanos. Sim. Já aconteceu problemas sociais que acontecem quando tem muitos adultos juntos? O quê? Que problema social? Exatamente. Ah, todo mundo sabe, né? Eu não peguei. O cara pular a cerca, o famoso pular a cerca. Não tem cerca, mas o cara pula a fossa. Mas aí na sociedade de amor livre, nada disso. Eu acho até bom pra dar uma esclarecida, assim, que no fundo a gente tem uma vida mais próxima do comum do que se imagina, sabe? Tipo, cada um tem o seu emprego, quer dizer, seu emprego não, mas tem a sua fonte de renda, tem, sim, o seu trabalho, tem a sua família, tem a sua casa, tem a sua rotina, né? A gente se encontra quando a gente combina, não é tão diferente assim da cidade, com a diferença que a gente não pega trânsito e se encontra em 2 minutos, né? A gente preserva muito aqui o nosso modelo, né? Nem toda ecovila é assim, mas o nosso modelo de comunidade é preservar também a individualidade de cada um, né? E a gente cria eventos sociais que sejam interessantes para que todo mundo queira participar, né? Então, a gente faz almoço, faz um jantar, tem o Cine Aldeia, né? Que a gente tem um projetor e um telão aqui, e passa ali na locadora do Paulo Coelho, vê o que tem pra lugar. Ah, tem um projetor que vocês veem aí, ó, todo mundo junto? Sim, aí a gente faz aquele cineminha e tal. Então a gente cria eventos sociais, né? Já fizemos alguns eventos maiores também, pra convidar a gente de fora, né? Maneiro. Pra manter um pouco essa vida social também, né? Como é que é composta a aldeia de vocês? Como assim? São 4 famílias, mas são todos brasileiros? Como é que... É quase todo mundo brasileiro, né? A minha família, eu e minha companheira somos brasileiros, as crianças também. As crianças são todas brasileiras. Aí a minha família é brasileira. Uma das famílias fundadoras, o cara é brasileiro, criado no Uruguai, e a mulher é alemã. E a filha é brasileira. E na outra família é o libanês casado com uma americana. Nossa, mas caraca, você tá de sacanagem! E eles têm uma filhinha que nasceu aqui na aldeia mesmo, né? Faz 1 ano agora. Uhum. E aí a outra família que chegou em novembro, eles são do Recife, eles já tinham uma experiência em outra comunidade que se desmanchou lá no Recife, e quando vieram pra cá, já se engajaram muito fácil, assim, porque já tinham essa experiência, né? Você falou aí que todas as crianças são brasileiras, nascidas no Brasil. Existe o estatuto, né? Que diz que toda criança tem que frequentar a escola. Lá vem. Não, lá vem o quê? Eu quero saber como é que vocês fazem pra criançada que vive na aldeia, pra não pegar lancha todo dia pra ir pra cidade. Como é que é? Como é que é o dia a dia das crianças? Cara, é uma pergunta bem legal isso aí, porque eu acho que esse é um dos maiores motivos até pra gente estar aqui. Eu e minha companheira, especificamente, a gente tem uma linha que é bem nossa. De novo, aqui a gente preserva um pouco a liberdade de cada família pra escolher, mas eu acho que todo mundo tem uma afinidade em comum, que é, na verdade, não se preocupar muito com isso, no fundo, eu acho. Seria o que a gente tem em comum. Assim, ninguém tá muito preocupado em proporcionar uma educação formal pras crianças. São todos muito pequenos também, então acho que isso é uma coisa que já deixa mais tranquilo. Ninguém tá em idade escolar ainda, então ninguém tá ilegal, nem nada disso. Mas e quando entrar em idade escolar, o que vai acontecer? Cara, a gente tem várias possibilidades, assim, mas o que a gente gostaria mesmo, eu e minha companheira, pelo menos, é a gente conseguir criar um espaço aqui mesmo na aldeia, entendeu? Que pode ou não vir a ser chamado de escola por uma questão legal e tal, mas que seja um espaço de aprendizagem delas, não nosso pra elas, né? Que acho que isso é o nosso nossa maior divergência com esse sistema educacional, que é essa hierarquia, né? O que a gente acredita é que as crianças têm autonomia e têm o tesão e têm a vontade de aprenderem por si mesmas, e que a escola e qualquer método de educação formal que tenha uma exigência como as que a gente conhece acaba por matar essa vontade de aprender. Então o nosso objetivo é preservar essa vontade de aprender. Eu diria que, pra mim, pelo menos pessoalmente, essa é a minha maior preocupação com os meus filhos, assim. Sim, mas pra isso você também tem que ter quem ensinar, né? Exatamente. Aí é que vem o desafio, né? Porque isso vira um projeto de vida, né? Não é tão confortável quanto colocar a criança na escola e ir na reunião dos pais uma vez por mês, né? É um dilema que eu acabo tendo que me confrontar diariamente, e eu acho que o que a gente tem feito é tentado trazer pras crianças coisas que elas se interessam, né? Então a gente percebe que elas gostam de dançar, e isso é uma história que aconteceu mesmo, né? Aí eu tenho uma amiga em Salvador que ela é formada em dança, então ela dá aula de dança pra crianças. A gente convidou ela pra vir aqui ficar um tempo e dar umas aulas pras crianças. Aí logo elas perderam o interesse em dançar, tal, aí beleza, acabou. Então, né, se fosse um modelo mais tradicional, provavelmente a gente teria obrigado elas a continuar na dança, né? Então eu acho que isso é um pouco a diferença, né, do que tá nesse mundo aí fora. Mas é isso, no fim a gente vira facilitador do processo de aprendizagem, né? Então é ficar muito atento, ver quais que são os interesses e tentar proporcionar para as crianças estímulos para essas coisas que eles têm interesse. Então, mas olha só, nem toda criança tem interesse em aprender tudo, né? Tem certas coisas que você tem que ensinar. Você tem que ensinar a criança a ler e escrever, você tem que ensinar a criança a interpretar textos, você tem que ensinar a criança a geografia do mundo, como funciona o planeta Terra, o sistema solar, as relações políticas dos países. Tem coisas que é um saco, mas você tem que, você tem que aprender, porque faz parte de você ser um ser humano educado, que entenda o mundo em que ela vive, entendeu? Claro. E aí, por exemplo, você tá meio isolado aí, né? Você tá isolado um pouco. Cara, não necessariamente, assim, como eu falei, né? Nesse um ano a gente gente já recebeu mais de 100 pessoas, assim. Então eu acho que, assim, no aspecto social, com certeza meus filhos estão aprendendo muito com essa troca com as pessoas que vêm e vão, sabe? É, como eu falei, tem esse casal que a mulher é alemã e o cara foi criado no Uruguai, e eles se conheceram no Uruguai, então eles falam espanhol entre eles. A filha deles fala espanhol. A filha deles é mais ou menos da idade da minha filha, e a minha filha agora já tá falando espanhol também. Aí tem esse casal aqui que o cara é libanês e a menina americana, eles falam inglês entre eles. Então as crianças também já estão aprendendo um pouco de inglês. Então você vê que minha filha com 5 anos já tá aprendendo espanhol, inglês e português. Entendi. Sem a gente ter que ficar perseguindo ela, nem matando a vontade dela de aprender, né? E tem uma coisa também que eu acho que é da curiosidade, né? Tipo, vocês conhecem aí, vocês estão aí com a Dubox, que já é uma adulta já, e com o Almôndega, né? E vocês sabem como é que é. A criança tem curiosidade, né? Então eu acho que ela não perdendo o tempo dela na escola, ela tem muito mais tempo pra saciar essa curiosidade dela, então ela acaba investigando muito mais o mundo, né? Olha a polêmica, olha o cara querendo ser polêmico no Nerdcast. Eu não tô falando nada. Aí, por exemplo, geografia, cara. A gente viu um globo inflável, gigante, assim, que à noite ele tem uma coisa fluorescente que você deixa durante o dia carregando e à noite fica brilhando onde tem as cidades. Então, sabe, pô, ali elas já estão aprendendo geografia, né? Aí elas compreendem, mas de onde que veio, né, o Sam? Ah, veio aqui, ó, desse cantinho aqui. De onde veio não sei o quê? Ah, e onde que tá meu primo, né? E a gente fica ali mostrando no globo. Então, sabe, pô, com 4 anos... De onde vem os drones? Cara, daqui. Papai, de onde vem esses aviõezinhos não pilotados que estão sobrevoando a aldeia? Olha, eu tenho uma ideia. Já aproveita que as crianças são tudo pequenas e faz um esquema à vila, sabe qual é? Compra umas roupas aí vitorianas e maluco. Não. Pega e tem que ter ameaça pra eles não saírem. Né? Exatamente. Aí você pega os dreads que você cortou e faz uma roupa de monstro. Isso. Cara. Aí bota e você anda. Ah, o monstro andando em volta da aldeia. Caralho. Quando a gente tava na Campus Party, na última Campus Party, você me explicou lá o negócio da água que vocês fizeram. Uhum. Explica aí pra galera. Bom, a gente chegou aqui e a água era de poço, né? Inicialmente. Tinha um poço e um balde. E a água do poço não era nem lá tão limpa assim. A gente limpou o poço e tal, né? Inicialmente, no começo a gente ia buscar água pra beber no vizinho, que já tem lá uma nascente bem canalizada e tal. E isso foram os primeiros meses. Aí a gente tem uma cachoeira, né? Metade do nosso terreno, ele é uma reserva. Nessa reserva tem um rio e nesse rio tem uma cachoeira com uma queda de uns 3 metros e tal. Essa cachoeira que todo mundo toma banho pelado? Faz... Exatamente. Okay. Não é que todo mundo toma pelado, quem quiser pode ficar pelado. Não, eu não tô julgando ninguém, cara. Mas tem gente que não fica. Tá, eu acho ótimo. O libanês com certeza não fica. Pior é que fica. Você vai fazer o Cine Nerdcast na aldeia e mostrar esse programa pra todo mundo? Cara, capaz, hein? Coitado do libanês, cara. Eu vou dar uma editada e tirar a parte do libanês. Mas, então, aí a gente cavou um desvio do rio em cima da cachoeira, né? Fez uma vala e mediu a queda que tinha na cachoeira. Aí a gente pesquisou na internet modelos de bomba carneiro ou bomba passiva, né? Uma bomba d'água que trabalha com a queda d'água, né? Então, ela não precisa de um recurso externo pra bombear. Ela não precisa de eletricidade. Ou de um moinho, que seja, né? Ela é uma espécie de moinho, como se fosse. Assim, ela tem uma roda d'água e essa roda d'água que impulsiona a água pra cima, né? Entendi. Então, a gente pesquisou de acordo com a queda, a distância tal e o volume de água e comprou uma bomba e instalou a gente mesmo o sistema. Isso foi bem bacana. Vocês compraram uma bomba normal? Não, é uma bomba d'água. Não. Bomba d'água, importante falar. Não, mas não é uma bomba d'água comum. Nesse programa é importante a gente falar que é uma bomba d'água. Então, é uma bomba carneiro, né? Que é esse modelo, bomba passiva que chama, né? Já é um modelo específico. Mas uma bomba carneira é uma bomba que serve pra quê? Serve pra usar a força da água pra bombear a água pra cima de um morro. Ah, ok. Porque o nosso rio passa no fundo da propriedade e as casas que a gente tá morando hoje ficam na frente da propriedade, né? Então tem uma distância de quase 3 quilômetros e um morro que é o topo do terreno fica no meio disso. Entendi. Então a gente mediu a altura do topo do morro e tal e encontrou um modelo de bomba que tava adequado ao tamanho da queda e tal. A gente procurou vários manuais de diferentes modelos até encontrar um que tivesse dentro das nossas necessidades. Então, essa bomba bombeia água pra cima do morro, pro topo do morro. Lá tem uma caixa d'água de 1.000 litros e de lá ela cai por gravidade pra qualquer lugar do terreno, né? Então, legal. Foi assim que a gente superou o desafio da água, né? Vocês tiveram que fazer uma tubulação pra chegar na caixa d'água? Sim. Aquelas mangueiras pretas, né? Vocês não fizeram tubulação de bambu? Tinha que ter de bambu, né? É, poderia também, mas é, o problema é que aqui não tem bambu, infelizmente. Fizemos uma tubulação de 3 metros e é bem bacana porque é um sistema que a gente instalou todo sozinho. Então, sempre que dá algum problema, é a gente mesmo que resolve, né? Não tem pra quem ligar. A gente já sabe o que que é e já vai lá, diagnostica e já resolve na hora, né? Então, por exemplo, quando choveu muito, o rio encheu e cobriu a bomba. Então, a bomba tava operando embaixo d'água. A gente teve que desligar ela por alguns dias até baixar, né? Isso quando deu uma tempestade muito grande, né? Então, tem, né? Qualquer coisinha que dá, a gente tem que ir lá, né? O que torna a vida também... Quando dá problema na bomba, vocês têm que andar 3 km até, né? Até é até bom, porque aí já chega lá na cachoeira, já tira a roupa, dá um banho. Tá? Olha aí. Já aproveita. Libanês vai correndo na frente, né? Quando vocês falam, deu problema na bomba, ele vai ficar apavorado, né? E essa parte de tecnologia? Você falou que vocês têm internet, a rádio, uhum. Passarinho passa na frente e derruba o sinal. E o sinal deve derrubar o passarinho, né, também. Com certeza. Fizeram essa bomba d'água aí, bomba carneiro, resolveram a situação. Tem o projetor, né, o Cine, uhum. Cine Aldeia e o que mais? Uhum. Como é que com o resto de tecnologia? Tem TV a cabo? Cara, não tem porque ninguém quer, assim. Acho que cabo mesmo não ia chegar aqui, mas poderia ser via satélite poderia. E tal. Mas o fato é que eu acho que no fim das contas, assim, a gente não tem nada contra, mas eu tenho amigos que gostam, sabe aquela história? Eu não tenho nada contra, eu tenho até amigos que assistem TV. Parabólica, não tem a parabólica? Pegar o Globo Rural, pra você seria legal ver o Globo Rural. Cara, então, na vizinhança aqui, os quilombolas, todo mundo tem TV, entendeu? A gente não tem por opção mesmo, mas se alguém quiser vir morar aqui e assistir TV, não tem problema. O cara pode meter uma parabólica no meio da aldeia, pá! Não. Aí essa parte da construção, assim, a gente tem algumas, né, regrinhas, já alguns acordos que a gente já formalizou, né? Então, nas áreas comunitárias, por exemplo, tudo tem que ser decidido em comum acordo. Nas áreas privadas, as restrições já são muito menores, né? Só, tipo, não vou construir na frente da vista do meu vizinho, entendeu? Mas, tipo, já tem mais liberdade, né? Então, o cara no terreno dele, se quiser botar uma parabólica gigante, azar o dele, né? Uhum. A gente, né, tem essa liberdade. Mas, na verdade, assim, eu acho que todo mundo aqui ou é adepto da tecnologia ou não tem nada contra, assim, sabe? Então, todo mundo usa computador, como eu falei, né? As 4 famílias que estão aqui hoje vivem de business online, né? Então a gente tem um cluster de empresas de tecnologia aqui funcionando hoje. A gente troca muito entre a gente também, né? Tem um cara que manja mais de WordPress, tem outro que manja de design. Então até nisso a gente se ajuda bastante nos projetos online. Eu sou um geek também, né? Eu já falei pra vocês aí, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou hippie, mas eu sou cyber hippie, né? Exatamente. Eu tenho um smartphone, eu tenho laptop, né? Eu tenho uma vida normal, digital aí, como todo mundo. Tenho o Facebook, tenho o Twitter, tenho o meu blog, né? Tenho minha vida normal, assim. Online, você nem perceberia que eu tô aqui se eu não publicasse as fotos, entendeu? Uhum. Mas é isso, é uma vida comum. Mas tu falou que tinha tecnologias que vocês tinham rejeitado? Não. É, digo assim, coletivamente, o acordo que a gente tem de tecnologia é em relação às crianças, assim. E, na verdade, não é só com tecnologia, é com alimentação, com várias coisas, né? Até com brincadeira, assim, que é sempre perguntar pros pais antes se eles acham que tudo bem, entendeu? Então não vai chegar, quer ver um filme na minha casa, e a criança vai chegar e diz, eu quero ver um filme, Não, tipo, primeiro vai lá, perguntou, eu tô a fim de convidar as crianças pra ver um filme, o que vocês acham, tal. Aí dependendo, né, eu por exemplo, eu não acredito em proibição, entendeu? Então, dependendo do contexto, eu falo, que filme que é, legal, tá, não tem violência, beleza, pode ir. Se for muito tarde, eu falo, não, já vão dormir, mas tipo, né, a gente tenta entrar em acordo, assim, não existem exatamente proibições, sabe? O que é proibido é invadir o espaço privado do outro, assim, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, mas dentro de casa, quem quiser ter a tecnologia que tiver, não... A gente tem algumas normas ecológicas, né? Tipo, se uma pessoa quiser vir aqui fazer uma fossa de qualquer jeito, a gente vai ficar em cima. Então, falar, não, faz uma fossa ecológica, tenta fazer um sistema aí que não vá, uhum. vá poluir o menos possível, né? Uhum. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Não vamos deixar ninguém usar agrotóxico aqui, entendeu? Esse tipo de coisa, mas... Olha a proibição aí. É, mas... Não tem como, cara. Tem que ter. Alguma tem que ter. Tem que ter algumas coisas, mas assim, por exemplo, né? Tem comunidades que os caras proíbem até cosmético, entendeu? Ah, você não pode usar shampoo, aí é demais, sei lá. É, aí é demais. Aqui cada um usa o que quiser, entendeu? Tá certo. Pode usar shampoo e sabonete? Vai, caralho, você tá maluco? Na cachoeira também? Não. Aí não. Olha aí. Tava bom demais pra ser verdade. Não, na cachoeira não pode. E a grana pra viver 10 anos velejando? Exato. Como isso foi planejado? Rolou grana durante? Eu queria que te explicasse um pouco esse contexto. Pô, vivia de renda. Minha mãe fazia tecelagem, eu e meus irmãos iam lá e fazia renda. Mas, ó, tem dois pontos. Primeiro que a vida no barco era muito, muito... Há 10 anos, 20 anos, então era mais, mas era muito barata, né? Então, a gente vivia com $700 por mês. Caramba. Mas isso inclui... O quê? Qual era o gasto? Inclui tudo. Ah, comida, roupa... Só não incluía seguro do barco e não incluía quebra de coisas grandes. Mas o resto... manutenção do barco, inclusive? É, porque mais uma peça ou outra, enfim... E não tinha mais beleza, óbvio, né? Não tinha mais dinheiro. Então 100% da manutenção é feita com a gente. Mas vocês pescavam também a comida de vocês ou era tudo... Você tinha que ter comida para a travessia completa e não depender do mar para comer. Como é que funcionava isso? Sim, mas tinha muito ovo, muita coisa enfim, congelada ou preparada. Mas a gente tinha muito peixe. Hoje tem bem menos, mas na primeira viagem tinha muito peixe. Era difícil você jogar um anzol no mar e não pescar alguma coisa. Uhum. Dá para perceber essa diferença aí? Hoje em dia você já não pesca tão fácil, é isso? Fácil. Tipo, vamos jogar a linha na água às 10 da manhã, 8 da manhã pra almoço, entendeu? Sim. Nossa. Mas hoje em dia você nota que é diferente? 100%. Ah, hoje em dia você joga a linha da manhã pra almoçar na sexta-feira. Caraca, cara, é mesmo. É gritante. No Brasil, então, nem se fala. Mas lá fora já se sente um pouco da diferença. Mas olha só, a grana ia com vocês ou vocês tinham, tipo, cartão internacional, chegava num país que tinha o banco e sacava dinheiro lá? E como é que funcionava isso? No começo a grana tinha dinheiro escondido em baixa privada. mas depois foi a travel check. Usava travel check. Olha aí, cara, quanto tempo eu não escuto essa palavra? É verdade. E vem cá, vocês já foram abordados por piratas? Isso que eu ia falar, segurança, né, cara? Como é que era a segurança de vocês? Então, na primeira viagem foi mais tranquila. Na primeira viagem teve uma lá em cima, na Indonésia, enfim, que deu uma. Mas foi ancorado, um barco de pesca ancorou de tarde, com os caras estranhos. E aí, essas coisas não acontecem quando eu tô a bordo, graças a Deus. Mas quando meus pais decidiram sair velejando, assim, a hora que escureceu, o barco de pesca levantou a âncora e saiu pra ir pro lugar onde eles estavam antes. E aí, pô, quando chegaram lá e viram que tá tudo escuro, né? Eles saíram velejando a noite no escuro. Aí quando viram que não estavam lá, começaram a dar uns tiros pra cima. Caralho! Mas foi o mais próximo aí de piratas. Hoje tem bem mais piratas do que existiam, né? Uhum. Então, o mundo hoje, pra navegar, ele tem mais tecnologia, você tem mais conexão, mais contato, mas ele é menos seguro. Vocês tinham arma a bordo ou não? Não tinha arma a bordo. Parece uma coisa drástica ter uma arma e tal, mas é que você tá no mar, cara, não tem ninguém pra te defender, né? Não tem polícia, não tem chamei a polícia, entendeu? Se você tiver em águas internacionais, principalmente, né? E aí tem muita gente que anda armado, que tem uma arma por segurança no barco pra isso, pra impedir não só pirata, mas bandido mesmo. Tem ladrão, maluco. Às vezes, pé da costa, é a galera que assalta barco pequeno, não tem, Pierre? Chama pirata. Pirata assalta barco grande, assim. Não, pirata é pirata. Não, assalta barco pequeno, pô. Não, tá bom, é pirata, ok? Pro Jack Sparrow, pro Jovem Nerd, só Jack Sparrow é pirata. Não. Tava lidando com um petroleiro, né? Esse cara que pega os barcos grandes e tal. Mas é, tudo bem, ok. O bandidinho de barco pequeno também é pirata. Esse foi o único perrengue, assim, grande, esse susto aí, dos caras dando tiro pro alto, é isso? De pirata, sim. Não teve nada pirata, de problema de segurança além disso? Teve, na primeira viagem, quando eu fui visitar meus pais lá, enfim, saí, voltei, trouxe a prancha de windsurf pro meu irmão caçula, primeira prancha dele, por sinal. Aí, pô, ele velejou o dia inteiro e tal, eu tava nas ilhas do Pacífico. Não vou falar o nome da ilha também, pra não queimar a ilha. Mas peraí, desculpa, você saiu e voltou, como assim? Eu tinha ido a Miami, aí voltei e trouxe uma prancha de windsurf pra ele. Ah, tá. E aí ele velejou o dia inteiro e tal, pô. Aí chegou a noite. noite, eu tava dormindo, aí eu ouvi uns passos no convés, aí falei, pensei que fosse meu pai, chamei, ninguém falou nada e tal. Aí estranho pra caramba, de repente tinha um... Aí abri a gaiuta, né, que é a janela em cima do barco, assim, abri a... Aí eu olhei, tinha dois caras de pé no convés. Caraca! Aí, assim, num momento de coragem absurda, né? Ignorância também, né? Gritei, voleur! Então, na ilha francesa, gritei, que é ladrão em francês, né? Voleur! Plau! Os caras pularam na água, entraram no bote, saíram com o botinho deles, lá tinham chegado lá de... Ah, de canoa. De canoa. Saíram de canoa com a prancha. Caralho! Roubaram a prancha, teu irmão? Puta que pariu, cara! Meu Deus! Que medo, cara! Os caras no teu barco. Mas você tava sozinho ou tava todo mundo na... tava a família toda dormindo? Não, a família toda dormindo. Ah, família tá. E aí, todo mundo acordou que tu gritou, aí, pô, voleur. Até botar o bote na água, não sei o que, o bote fica fora d'água, bota o bote na água, blá, blá, blá. Aí, pô, chegou na praia, tinha só, acho que o mastro, um negócio assim, que os caras deixaram lá atrás, mas a prancha tinha desaparecido. Foi no caso de roubo. O mundo hoje é um lugar menos seguro do que era antes, então você tá melhor preparado, mas ainda no mar, você tem uma, dentro da comunidade, vai, de pessoas que estão no mar, enfim, você tem um nível de segurança, de companheirismo, de coproteção grande. E as tempestades, cara? Vocês enfrentaram o mar bravio, traiçoeiro, muitas vezes? Teve uma tempestade grande, e como eu falei, eu dou sorte nessas coisas. Teve uma tempestade grande, e não tava nem eu, nem meu irmão do meio, o David, no barco. Tava só o irmão caçula, que tinha ido, ele e um amigo dele estavam a bordo, junto com meu pai e minha mãe. Pegaram da Nova Zelândia pra Fiji, uma tempestade com vento de 135 km por hora. Que pariu! É a sensação térmica de menos 7. Nossa! E aí, o que que você faz? Aí, você baixa a vela e fica escondido, é isso? Não tem o que fazer. Se você é ateu, você aprende a rezar rapidinho. Que perrengue, cara. Não tem o que fazer, né? Você tem que ficar preparado pra emergência. Mas não parou por aí. No terceiro dia, que o vento apertou, estourou um dos cabos, enfim, uns tais, que chamamos de tais, que segura o mastro, vamos usar cabos que segura o mastro, e caíram os dois mastros. Nossa! Eles ficaram 11 dias à deriva pra voltar. Nossa. Puta merda, e aí? Mandou rádio, conseguiu... Mandou rádio, aí a marinha neozelandesa resgataria a tripulação, mas abandonaria o barco. Que merda. E meu pai optou por não, enfim, não saírem, não perder o barco. Ele falou, quando você perde o barco. Uhum. Mas peraí, mas eles chegaram a encontrar o barco ou ele falou pelo rádio, não precisa não? Não, ele falou, não precisa não. Os caras saírem com um rebocador, mas não sei o que, navio, mas helicóptero, não tem, tipo, não no return. Uhum. E aí ele preferiu, e aí, como é que foi? Ele preferiu ficar no barco e dar sorte de encontrar alguém? Não, porque tinha diesel ainda, não, eles voltaram até Nova Zelândia. Tinha um motor no barco. Tinha um motor de reserva, né? Ah, tá, então ele fez meia volta pra Nova Zelândia e consertou o barco lá, é isso. É, e 11 dias depois chegou. Caraca! Nossa! Esse foi o maior perrengue de estrutura, assim, de problemas no barco que vocês tiveram durante toda a viagem? Foi. Pô, mas é pesado. Pô, é um puta perrengue. Massas, nossa. Se o barco não fosse de aço, tinha afundado. Caralho. Ah, merda. Sinistro, porrada. Cara. Sinistro. Sinistro. Frio e, puta, complicado. Faz parte, quer dizer, pô, agora, juntando as duas viagens, são, pô, 12, 13 anos de mar, mas faz, não, saíram em 84, faz quase 30 anos já que esse tipo de vida faz parte da nossa vida, né, esse estilo de vida. O que você acha que isso mudou na sua percepção de mundo hoje, que compôs o que você é hoje? Eu acho que hoje mudou muito mais, tem uma coisa que eu pelo menos percebo que é, quanto mais tempo passa, mais eu acho que tem a ver o meu estilo de vida, o meu pensar de vida e meu mundo, meu modo de pensar com a viagem, com a experiência que eu tive. No começo eu achava que não, que pô, foi legal, mas foi uma viagem, aí no final você vai vendo, pô, tô morando aqui numa cidadezinha com 100 mil habitantes, saí de São Paulo, larguei o que muitas pessoas, entre aspas, chamariam de um modelo de sucesso profissional e ter as coisas que, dentro da, de uma forma geral da sociedade, são considerados elementos de sucesso ou de ter alcançado algum tipo de objetivo, né? Pra vir morar na Bahia, aqui no norte da Bahia, no norte de Salvador, uma cidadezinha pequena, com um estilo de vida bem tranquilo, né? Que não é fácil, quer dizer, você tem que poder ter um mindset de conviver e viver neste mundo, que é um mundo bem mais tranquilo do que o mundo agitado do todo dia, que é um mundo, por mais que as pessoas reclamem no fundo, muitas gostam e não conseguem viver sem. Eu queria que você resumisse pra gente gente como foi essa tua trajetória. No barco você conseguiu fazer lá seus estudos por correspondência e conseguiu terminar o colégio, certo? Certo. E aí? Fui morar nos Estados Unidos, me formei lá em administração. Uhum. Fui trabalhar no mercado, na bolsa, lá em mercado financeiro. Trabalhei 4 anos, voltei pro Brasil e vim trabalhar com a família num novo projeto, que foi a segunda viagem, né? Porque a primeira viagem foi 100%, todas elas são um sonho, mas a primeira foi 100% familiar, ou sem nenhum planejamento de patrocínio, não foi estruturada nesse sentido. Uhum. Já a segunda viagem e agora a terceira, que meus pais vão sair agora de novo no finalzinho do ano, foram projetos já com base em criar-se um, não sei lá, um negócio, mas um estilo de vida que fosse sustentado por essas viagens. Sim, né? Sim. Então, vim estruturar isso, estruturar a marca, estruturar essa visão de como gerar retorno dos patrocinadores, enfim, como aliar o que a gente queria como projeto com as necessidades dos patrocinadores. E aí, na segunda viagem, eu não fui, porque paralelo a isso, eu acabei começando um negócio de internet, um site de busca chamado Zik, que cresceu muito rápido, foi segundo maior do Brasil, e foi comprado pela Star Media, na época, faz muito tempo, 99. E aí acabei indo nessa segunda viagem só em etapas, em algumas etapas que eu escolhi, que eu achei que eram legais. Algumas para rever lugares e outras para ver lugares que eu não conhecia. E aí entrei nesse lado mais business, mais negócios aí, até 2010, quando eu voltei às origens. Decidi morar na Bahia de novo. E aí migrei pra cá. Legal, vocês dois saíram de Florianópolis e terminaram na Bahia, cara. Que bonito. Pois é, o mundo dá volta. E seus pais vão sair sozinhos, eles dois, na próxima viagem agora? Não, eles estão construindo um barco de 80 pés. Construindo lá em Itajaí. Um barco? Construindo um barco? Parabéns, tá quase cara. Pronto. Manda parabéns pro seu pai, cara. Caraca, beleza, é uma coisa. Construir um barco é uma parada completamente diferente, muito maneiro. E com quantos anos tá teu pai, Pierre? Tem um estaleiro, né? Tem um estaleiro, né? Quantos anos que tem teus pais? Meus pais têm 65. Caramba. Então, mas eles vão sair, eles dois? Vão sair, não, tem 17 pessoas na tripulação. Agora tá. Super projeto. Agora sim. Mas tem enfim, o maior. Vou dar outra volta ao mundo, vão pra China, vão pra chamada Expedição Oriente, vão pra vários lugares aí na Ásia, que as outras viagens não passaram, com um super barco, uma experiência também bem diferente, gerando conteúdo, compartilhando esse conteúdo em tempo real. Agora com internet, mas, né? Internet no barco internet, é muito mais maneiro. Internet. E eles vão com alguma equipe do Discovery Channel, National Geographic, no navio? Não. Porra, eles, mas aí, eles devem... oportunidade. Eu conheço o cara do Discovery Channel, quer que eu te apresente? Eu acho que eles estão conversando aí com as mídias pra fechar isso, enfim. Mas já tem, enfim, tem uma programação bem legal, até porque já é a terceira, né? Enfim, é outro momento. E o mais legal, eu acho, tudo isso aqui, continuo mostrando, quer dizer, se você falar pros meus pais que eu sou 65, eles deveriam estar tirando o pé do freio, você não vai gostar da cara que eles vão te fazer pra você. Então, assim, pô, é muito do cacete isso, né? Os caras com 65 vão sair com 65 pra voltar com quase 70, 68, né? São mais 2 anos e meio de viagem. Nossa. Uau. Fiz 45 ontem. Aí eu falei, puta, eu tô menino, né? Tô moleque ainda. Ainda tem muita coisa pra fazer, né? E como é que foi a mulherada nesse tempo todo no mar? Tu não falou. Pô, rapaz, eu tenho um par de meias que é super meu amigo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.